4:01. Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 540. Ondas médias. 580 kHz. Rádio Clube. Estúdios. Rua Tamoio, 875, bairro Santa Catarina. Telefone 19-3475-8801. Na internet, radioclubeamericana.com.br. Rádio Clube, desde 1950, uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Tá na hora do bom sertanejo, vamos sentar nosso chão. O programa sertanejo sacode a programação. No ar, só modão. Os grandes nomes da música sertaneja. Eu me amarrei. Os maiores clássicos. Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher. Só modão, a partir de agora em seu rádio. Aumente o volume que o melhor da autêntica música sertaneja está no ar. Opa! Gilmar Azevedo. Olá, minha gente, que bacana, que beleza estarmos de volta em mais um Só Modão. Estamos abraçando a todos que já estão ligados na gente para ouvir a boa música sertaneja. Eu sou Gilmar Azevedo e lhe faço companhia a partir de agora, na edição de áudio e na seleção musical, o tio Giba. A supervisão e a produção de textos é da Clara Pinheiro, a nossa Clarinha. E aí você, que nos dá a honra da sua audiência. Que beleza! Tio Giba, vamos bater palmas para nossa equipe e nossos ouvintes. Maravilha, maravilha, a gente começa o programa. Tio Giba, seu raparigueiro, toca mais um modão aí, toca!